Otávio Juliette Serratango, continua em aproximação, reporte na final de 4 milhas, sujeito a um novo 360 devido a um tráfego adicional, um Boeing da Gol na final pista 28. Informará o Juliette Serratango a 4 milhas. E o 98 de São Meia. 86, obrigado. Salvador, agora no 765, bom dia. Estou no 765, continue na aproximação, número 2 para o pouso, últimos 90 metros, pista 28 impraticáveis, o ajuste 1-0 no meia. Com 1-0 no meia, aguardando ele o pouso, vou no 765. No 765, informa o tráfego pequeno porte em aproximação pista 17, mantendo o setor norte do aeródromo. Botango Juliette Serratango, faça um novo 360 longo pela esquerda, reporte reinterceptando final pista 17. É o lance a quantas vezes, hein? Final de 5 milhas. Ah, foi certo. Ah, essa é a porta. Solo Salvador, Gono 015 para pushback, acionamento, posição 6. Romeu Oscar e Uniforme Romeu, no solo aos 14 Zulu, informa o pátio que prossegue. Para aeróis, tá, senhor. Sente, livre à esquerda, mantém a posição antes da alfa, chame o solo em 121, decimal 9. Livre à esquerda, mantém a posição antes da alfa, chame o solo em 119, Romeu. Papa Tango Juliette Serra Tango, reporte na final de 6 milhas, foi informado 360 longo, reporte interceptando a 6 milhas. Reportará 6 milhas, Serra Tango. O gol 1765, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 28, vento 240 graus, 07 nós, cheque o trem. O trem está bastante travado, autorizado pouso na 28, com 1765. Fã. À esquerda, pátio 3, e aguarde para ingressar e cruzar o pátio 1, ok? Tchau, à esquerda, pátio 3, ele vai esperar para ingressar no pátio 1. O pátio 3 é o da carga aqui do correio, né? É, esse pátio 3 é esse aí, a sua frente aí na terminal de correio. Obrigado. O gol no 260, copia? Copia. Gol no 260, Salvador Recife, nível de voo 390, aerovia Peruísque 58. Decola da pista 28 com curva à direita, subida Aron, transição Melim. Acione o transponder 5023 e o controle 119.8. Sim, autorizado. Indo para Recife no 390. Decola da 28, curva à direita, Aron Melim, 523, 119.8. Aerovia autorizada para o 58. Posição 5, chame quando pronto. Chamará. O Papa Tango Juliette Serra Tango, confirme, vai reportar a 0,6 dúzia de milhas de Salvador, ciente? Sim, eu tô na interceptando a final, o boy já pousou, pô. A final de 3 milhas agora. Ciente, você está a 0,6 dúzia de milhas de Salvador? Estou 3 milhas, terminou 360, estou interceptando a final, o boy já está no chão. Negativo, faça outro 360 pela esquerda, reporte reinterceptando. Foi algum tráfico aí no final? Na cabeceira, a 17 está alinhado, pronto para decolagem. Pela sua posição aqui, não tem condições do senhor estar 0,6 dúzia de milhas. É uma positiva, o tráfico que está no pouso tem preferência do pouso, certo? Foi autorizado decolagem. Gente, mantenha-se na flor da rotatória aguardando instruções para reinterceptar a final da pista no 7. Redutor em 1-8, decimal 6. É, tchau, papai, espera, 2-2-2-6, gol, 1-0, 1-0. Decimal 9. 2-9, gol no 7-5. Força aérea 2-2-8-1, não atinge, mantém 120. Gente, força aérea 2-2-8-1. Sinto na escuta do sol. Gol no 7-5, prossiga. Você deveria ter chamado o sol antes, para entrar aí no pátio 3. Que já tem uma aeronave aqui na saída do pátio 3, uma aeronave da companhia que iria taxar o ponto de espera aí pela taxiway alfa. O senhor vai então prosseguir em frente, segue em frente e ultrapassa a taxiway Juliette e vai manter ali entre a Juliette e a Índia, ok? Aguardando para ingressar no pátio 1. Passa a Juliette, ingressa na Índia, aguardando para ingressar no pátio 1, no 7-5. O voo 015 vai dar passagem à aeronave da companhia, após ingresso na Juliette até o ponto de espera. Ok, vai manter a posição aqui, aguardando a passagem da companhia, depois ingressa Juliette Alfa, agora não deram nome. O Papai Romeu Oscar, uniforme Romeu, após a passagem do Boeing 737 da Varig, que está indo através do portão 612, autorizado o ingresso e cruzamento do pátio 1, vai chamar na taxiway Lima. Ok, após o tráfego do Varig, vai ingressar no pátio 1, chamará na Lima 1, tem que falar, né? O 765 ingresso pela Índia para o portão 04. Ok, ingresso à Índia para 04, o 765. O 015 está livre de prosseguir o táxi. É, vai prosseguir no táxi, dona 015. Juliette, retorno na final da 17, sem baixar o trabalho. 7, Papa Tango Juliette Serra Tango, pouso autorizado, pista 17, o vento 210 graus, 079. Tá bom. Papa Tango Bravo XA Foxtrot, decolar 205, chame o controle em 119.8. Chamará o controle do Bravo XA Foxtrot. Papa Tango Bravo X-Ray Foxtrot, suba para 1000 pés, ingresso corredor Axé. Reporte Parada Barra. Reportará ao Farol da Barra o Papa Tango Bravo X-Ray Foxtrot. 1127, a gente mantém 4000. 1127, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no meio. 1127, desça para 3000, 0 no meio. Batalha Juliette Serra Tango, solo 07, some o pátio que prossegue. Autorizado o backtrack, reporte pista livre. Já tá. Tá na mic agora, vai chamar pra cruzar aqui o back, não tem que falar não, não. Tá chorando, mano? Afirmo. Tá, ok. fazendo procedimento, porta da 396? Estimativa, reporte estabilizado na final, tá 3896. Reporte estabilizado na final, tá 3896. Estimativa, livre cruzamento, segue a aeronave, está ingressando no pátio 5. Ao estacionar, frequência livre, uniforme, o Oscar uniforme Romeu. Salvador, muito bom dia, agora no 095, vai estar pronto, quanto espera na 28. Gol, 1015, tem condições de alinhar e decolar sem parada? Afirma, linha decola sem parada, agora no 095. Certo, temos um tráfego em aproximação da pista 28, autorizado, alinhar e decolar sem parada, o vento 240 graus, 08 nós. Tem decola, agora no 095, pista 28, sem parada. O Bravo X-Ray Fox informa, continua não recebendo o modo Charlie, check transponder. Transponder acionado, modo normal, modo Charlie 0120. Oceária 2281, 3.8 milhas nordeste da posição Coral, serviço radar terminado, chame Ilhéus 120.1. Fui mensagem 81. Sua aérea 2281 no controle. Na escuta, prossiga. 2 milhas nordeste da posição Coral, serviço radar terminado. Chame Ilhéus 120, décima 1. Ilhéus 120, 81, grave. Oi, Ilhéus, são 3896. São 3896, chame Torre 18, décima 6. 3896, bom trabalho, são 3897. 396. Torre Salvador, boa tarde, bom dia, tá 3896. Tá 3896, continue na aproximação, últimos 90 metros, pista 28, impraticáveis, ajustando 0 no 6. É, tá continuando na aproximação, 6816, tá 3896. Voo no 0 no 5, decolado aos 12, chame o controle em 19, décima 8. 198, vou ONU 015. O TAN 3896, pouso autorizado, pista 28, vento 210 graus, 04 nós, cheque o trem. Embaixada travada, TAN 3896, autorizado, pouso na 10. TAN 2828. Correto. Controle Brava, que você foca. Afirmativo, tá iniciando 360 pela esquerda, Bravo X-Ray Fox. Como que ainda não recebo o modo Charlie, Bravo X-Ray Fox, check transponder. Você tá em modo normal, modo Charlie 0120 vai reportar o Bravo X-Ray Fox. Controle Salvador, gol 10015. Gol no 095, contato radar, subo nível 360, saída Gole. Saída Gole, sobeu 360, gol no 015. Gol no 015, informa o tráfego na posição de 11 horas, 3.5 milhas. Tráfego de pequeno porte está mantendo 1000 pés. Gol no 015, ciente. Siga. Sim, 2 a bordo, parte da bata é... O número 3 foi Valença? Ok, conforme Salvador Valença, 1 número 3. Decolagem da pista 107, com curva à direita, corredores Axé, Caixa Pregos. Acione 0151 e o controle 19.8, torre 19.6. Alfa Victor Juliette. Confirme a autonomia. 5h30, 2 a bordo, ciente a minha torre para acionamento e táxi. Alfa Victor Juliette. 7 na final LS. Trem baixado travado. O TAM 3896, solo aos 1-4, libere à esquerda, mantenha a posição antes da Alfa, chame o solo em 1-2-1-9. Livre à esquerda, mantenha a posição antes da Taxiway Alfa e chame o solo em 1-2-1-9. Libere à esquerda, mantenha a posição antes da Alfa, 1-2-1-9, o Romba 27 continue na aproximação, aguardando pista livre. Últimos 90 metros da pista 28, impraticáveis. O ajuste 1-0-1-5. Romba 27, aguardando pista livre. É o TAM 3896, bom dia, livrou no circuito. Bom dia, 3896, táxi Alfa e Índia. Alfa e Índia para o portão 02. Alfa Índia 02, tá, 3895. Ingresso, pista 1-7. 0-5, chame Recife, 288, até no 264. 288, 264, obrigado. 28, vento 210 graus, 05 nós, chega o trem. Bomba 27, está livre pouso. 27 livre pouso, trem baixado, travado. Ciente. Alô, Salvador, Urbano 260, pushback, acionamento, ponte 5. Sim? É o Gol 1260 na ponte 5. Tá livre, puxa acionamento, ponte 5, 1260. Livre, 1260, pushback, acionamento. No solo aos 1-8, vai liberar a direita, táxi hotel, pátio militar, ao estacionar frequência livre, rumba 27. Rumba 27, rumba 7 Alfa. Controle Bravo X-Ray Fox. Bravo X-Ray Fox, prossiga. Está passando o farol da barra, solicita 2.500 no corredor Caixa Prego. Gente, vai prosseguir para Veracruz a presente, confirme. Tá, vai prosseguir na proa de Caixa Prego, em ascensão 2.500, após retorna para Veracruz. Gente, Bravo X-Ray Fox, 2.500. Potência e condições visuais, ingresso corredor, Caixa Prego, seu reporte através de Veracruz. Reporte através de Veracruz, subindo para 2.500, graças a Deus. Porto 2 horas e 42, Alter São Salvador. Solo 1260. Rádio Guam 260. Quem me chamou na torre? Confirmando os dados. POB 163, autonomia, Alterna Salvador. Qual a autonomia? 1242. Está autorizado o táxi, via Juliette, Alfa até o Ponte Pereadal 28 na Golf, mantendo a minha escuta. Quando lá torre 1 no 8 decimal 6, ajuste 1 no 0 no 5. Bom voo. Gente, está autorizado via Juliette, Alfa, pista 28 até a Golf, na sua escuta, após 118.6, 1.260. Vitor Juliette, autorizado a decolar pista 17, vento 210 graus com 05 nós. Alfa Vitor Juliette, decolado aos 25, chame agora o controle 119, décima 8, bom voo. 3198, até o regresso, Alfa Vitor Juliette. Nível 360, portão 340 será coordenado, formação em curso, November. Aguarde autorização, mantendo a minha escuta. 33895. 260 da Gol, autorizado a chamar a torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 0 no 5, tem um bom voo. Chamar a torre 186, 0 no 5, ajuste, uma boa tarde, bom domingo. 6 Fox, informa se está visual com Vera Cruz. Sim, Matheus, está visual com Vera Cruz, já afastado 20 minutos. Reporte para a descida, Bravo X2 Fox. Reporta para a descida, vai afastar aproximadamente até Caixa Pregos, mantendo 2500. Já recebe o módulo Charge, senhora? Afirmativo, Bravo X2 Fox. Sim, graças. Sim, então decola no corredor Axé, confirme, 500 pés. Está autorizado o táxi, reporte para ingresso 97, Guardião 03. Salvador, muito bom dia, Bono 260, a próxima ponte, espera e pronto. Bono 260, ali mantém pista 28. Ali mantém na 28, na 260. Na escuta, prossiga. Salvador Guarulhos, nível 340, aerovia Upper Luiz 58. Decolada 28, curva esquerda, subida Gole, transição Gonza, código 5033. Frequência do controle 199, decimal 8, torre 198, decimal 6. Autorizado nível 340 para Guarulhos, Upper Luiz 58, decola pista 28, curva pela esquerda, Gole Gonza. 50, terceiro transponder, controle Salvador 19.8, torre 118.6, da 3895. Neto, portão 01, chame pronto para o pushback e acionamento. Senta 3.